Autoriza direto da Elpo, gol 2065. Autorizado direto Leda, gol 2065. Sente, Leda, grato, 2065. Controle, tem como coordenar por onde Mônica aprovou o gol 2171? Aguarde. Aguarde. Gol 2171, chama agora o centro, Recife, 125.1, no caso negativo, 128.35, solicito voo à morte, vai direto ao mesmo. Obrigado. Azul 4451, autorizado táxi, via Índia, ponto de espera da 10, torre 11895, QNH10, 12. 10012, táxi autorizado via Índia, ponto de espera 1895, Azul 4451. Estacionamento, gol 1184, portão 10. Gol 1184, livre por estacionar, chama táxi. Chama táxi, 1184. Chama 0, vento no 20 graus, 089, ajuste altímetro no 092. Para informação de táxi, temos um helicóptero Alfa Serra 50, aproximadamente 500 pés. Na linha do litoral, à sua esquerda, não interfere. Paciente, vem decola 190. 1012, é o ajuste, Azul 4451. 2065, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, no alterne, 128, décima 35. 251, 2835, cato, bom final de semana. Como é? Azul 4451, decolando Azul 21, no chame controle em Salvador, na frequência 1208. 208, bom dia, Azul 4451. Controle de Salvador, é o Azul 4451, está cruzando o Rio Pés no perfil da ADL. Azul 4451, contato radar na decolagem, supervia saída da AEL para o nível de voo 340. Dael 340, Azul 4451, solicita Proante Leda. Após 2.000 pés, está autorizado o voo direto Leda. 2.000 Leda. Taxi Gol 1184, temos 106 a bordo, altera no Maceió, 630 a autonomia. 1184, copiado 103 a bordo, autorizado o táxi via Batman Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, QNH 1012. Autorizado via Batman Índia, ponto de espera de 295, o POB 106. Ok, 106 a bordo. 1184, bom dia. Salvador, gol 1184. Salvador 1184, autorizado a alinhar e decolar, pistola 0, vento 120 graus, 099. Autorizado a decolagem, gol 1184. Guardião 0, não confirma intenções? Guardião na vertical de Itinga, permanecendo em voo, quando cruzar o campo informará. Então mantém esse setor, temos uma aeronave para decolar o destino 0 com curva esquerda. Excelente decolagem, curva esquerda. Do 2776, pushback e acionamento. Do 2776, livre, puxe e acionamento. Troca o transponder para 5423. 5423, livre, puxe e acionamento. Problema azul 4451, solicita por onde motiva. Controle Salvador na frequência 120, décima 80. Controle 12080, bom dia, vou no 184. 451. Controle Salvador, bom dia, vou no 184, decolou, cruza 1500 pés. Apucaracaju. Voo 1184, contato radar na decolagem, suba via saída Apuca para nível de voo 370. Apucaracaju 370, 1184. Tudo em 719, essa identificação dessa via, chegada a Bonfi para 4000 pés, ajuste 1012. Prosseguir a linha do litoral? Afirmo, prossegue pela linha do litoral até Pituaçu para pouso naquele través. Bem, você está me escuta aguardando transferência. O guardião 01. Salvador, Oceaneiro 140, dentro da informação para autorização. Oceaneiro 140, autorizado Maceió, conforme a rota do plano, pouso Luna 7, nível 350 autorizado, decolando na saída Puca, com transição Aracaju. Primeira curva à direita, corrija à esquerda, pista 1-0. Acione 5432, controle Salvador 120, decimal 1. Entendi autorizado, Maceió com 4-4 do plano de voo, nível 350, decola da terceira montanha, Puca, transição Aracaju, com curva esquerda, transponder 532, controle 120, decimal 8. Acionamento 140, contexto correto, chame e puxa acionamento. Afirmativo, está na ponte número 8. Usando 1 no livro 8. 7, guardião 01. Na minha escuta, guarda, é a porta em solo controlado, guardião 01. Prosseguirá pelo litoral sul, e quando o visual com o local, informará. para o táxi azul 2776, 53 a bordo, 3 horas e 20, alterna Maceió. Autorizado o táxi, via Patio Ninja, ponto de espera da 10, torre 118395, Quinegal na 012, azul 2776. Gente, autorizado táxi via Pátio e Índia, ponto espera para 10, torre 118.95, ajuste 10.12, azul 2776. Salvador, bom dia, Gol 648, seguindo da Lima, onde está expulsando Maceió. Gol no 648, cópia. Pronto, cópia. Gol no 648, autorizado Maceió, conforme a rota do plano. Numbers do Lu 17, nível 350 autorizado. Decolando na saída Pouca, com transição Aracaju. Primeira curva à esquerda, pista 10. Acione 5435, controle Salvador, 120, décima 8. Autorizado 350 Maceió, Numbers do Lu 17, decola na Pouca Aracaju, curva à esquerda. Da pista 10-0-3-5, transponder 2-0-8, controle no 648. Gol no 648, a saída Pouca com transição, Aracaju. Pouca Aracaju, gol no 648. Pouca transição, Aracaju. Ciente, ok. Pouca transição, Aracaju. Agora, conteúdo correto, sempre para o posicionamento, gol no 648. Reposta. Oi. Chama o Saulo? É o Saulo, Repatriz. A senhora não entendeu o nosso planejamento do... Falamos Pouca Aracaju? Uma subida Pouca Aracaju? Ou quando a gente fala Pouca Aracaju, já subentende que a transição é Aracaju? O ano 648 afirma, a gente entende que seria a transição Aracaju, porém por solicitação do controle, devido a algumas aeronaves no momento do cotejamento informarem que copiou com o solo Pouca e prosseguiu direto a Aracaju sem passar pela posição Jamo, a gente enfatiza na hora do cotejamento a palavra ou transição ou Pouca Jamo Aracaju. Ah, bom, tá bom, obrigado. Eu achei que tivesse uma subida Pouca Aracaju. Obrigado. O 2776 decolou 36, chama controle 120.8, bom voo. 1208, obrigado. Azul 2719, após a posição pelo, está autorizado o procedimento em RINAF, na Proserve 366. Salvador, bom dia, azul 2776, decolou, perfil Coral na sua escuta. Coral não, desculpa, conte. 2776, contato radar de coragem, sua via saída Conde, para nível 190. Extensão livre 190 Conde, 2776. Torre, o Guardião 01. Prossiga, Guardião 01. Abandonando a linha do litoral, através de Pituaçu para pouso, já avisou algum local. Tente reporte em solo controlado, nenhum tráfego a reportar no setor. O vento no aeródromo é 120 graus, 079. Dentro das condições, reportará no solo controlado, Guardião 01. Voo 1648, Liverpool, se adicionar, chame táxi. Complete aproximação, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 095. Salvador, bom dia. Sul 2799, estabilizada a RNAVE. Azul 2799, reporte passando 372, tráfego vendo 9 estados. Quem nega, 1092. Escuta, aqui também, o Serra 90, Vitor Romeu. Gente daqui, para a Copa. Qual o horário do plano, Charlie Alpha Fox, da notificação? Da notificação vai para 3h40. Gente, aguarde um instante para... Romeo Charlie Alpha Fox Solo. Charlie Alpha Tango. Ok, Charlie Alpha Tango. Agora só um minuto para a cópia. Do pouso 190, vento 190 graus, 079. Livre pouso, azul 279. V740, aciona identificação, desça para nível de voo 050, na presente foi a proa de ETAP. Confirme 79 a bordo. 79, 79. Ciente, Golo 648. Autorizado o táxi via Índia no ponto de espera da 10, chame torre 118-95, que nega 10-12. E aí, Índia ponto de espera 95, autorizado 10-12. Romeu Charlie Alpha Tango, cópia. Charlie Alpha Tango, autorizado Vera Cruz, Uno Mil Pés, conforme a notificação. Decolando no corredor Achego, sobrevoo no Iguatemi, primeira curva direita, pista 17, acione 0170, controle Salvador 1208. Centralizado Salvador, Salvador, decola da 17, com primeira curva à direita. Controle 1208, sobrevoo no Iguatemi. O cotejamento foi correto, confirme o passe PUB e autonomia, Charlie Alpha Tango. Alinha e decolapso no 0, vento 120 graus, 079. Alinha e decolapso 0, por meio passando. Charlie Alpha Tango, na escuta? Na escuta, tá na barca com PUB único, cara. Autonomia de 3 horas. Ciente, para acionamento, táxi e decolagem, torre 11895, que negão no 012, Charlie Alpha Tango. 11902, acionamento, táxi e decolagem. É, confirma que é negar, senhora? 1012. Mantenha-se em condições visuais, QNH 1012, informe Paris. QNH 1012, condições visuais, informarei Paris, é o Nokia. Bom, 9648 decolou 47, chama controle em 120.8. 208, bom, 9648. Controle Salvador, bom dia, gol no 648. Gol no 648, contato radar na decolagem, subavia saída Puca para nível 350. Via Puca 350, 64. Após o SAP, voo serve 366 para o procedimento RNAV. Para 3198, após o TAP, voo serve 366. Copiou o controle? Siga, está 3198. 3198, após o TAP, voo serve 366. Táxi com 1-1-5 a bordo, 2 horas e 10, alternando Recife, Oxa 63-6140. Confirmando 115 a bordo? Afirmativo, 115. Oxa 6140, autorizado táxi via 41-Índia, ponto de espera 10, torre 118, decimal 95, QNH 0-1-2. Teve táxi via Pati, via ponto de espera da 0-18-95, 2719, o balizador já está aqui. Obrigado, chegou aqui agora. Torre Salvador, bom dia, o Xanar 6140.0 da 1.0. Xanar 6140, autorizado a linha ID colapso, 10, vento 120 graus, 099. A linha decola na 10, o Xanar 6140. 3740, desça para 2510, ajuste 902, autorizado para o procedimento R9, reporte para a sua chave 366. Para 2510, 902, trabalhamos com a sua 366. Voo no 648, chame Recife, frequência 2545, alterno 2685. 2545, 2685, 2645. 3740, forma em velocidade. Então, 3198 é o número 2 na aproximação, está seguindo tráfego 12 horas 9 minutos e meia, Airbus 320 rumo Nordeste, 12009. Controle Salvador, o Foco Sierra bloqueando o Paribe. Reporte César. Boa do César, Sierra. Salvador, bom dia, Ocean Air 6140, retificando, passa 1500 pés na PUCA. Ocean Air 6140, contato radar na decolagem, sua via sai da PUCA para a gente de voo 350. Tem desvia ao 350, alguma possibilidade de voar PUCA ou Aracaju? Prisão da proa de PUCA. Está presente PUCA, Ocean Air 6140, grato. 3198, reduz a velocidade para 200 mais. Satanco Lima Kilo X-Ray, prossiga. Recolou da Cruz, atenção para o lançamento do CF-20, acionado 015D, estabilizado na rua 303. Satanco Lima Kilo X-Ray, confirme para os pontos acionados. 0156. Ok, Satanco Lima Kilo X-Ray, QNH em Salvador, 0012, suba para nível 120, aguarde operação do controle para o lançamento. E ainda acionaremos 120. Do Maquilo X-Ray, confirme o tipo de equipamento. Papa Alfa 34. 2776, serviço radar encerrado, 62 milhas nordeste do BR Salvador. Continue subida para nível 190, chame Aracaju, frequência 20.3. Do 2776, copiou o controle? 2776, prossiga, controle. Azul 2776, serviço radar encerrado, agora 63 milhas, nordeste do VR, Salvador. Mantenha nível de voo 990, chame Aracaju, frequência 20.3. 1203, obrigado. Sinalizando na descida da 3098. 3198, desça para 4.000 pés. Ajuste 1012. Valeu, Fonserra, 3.5 milhas de Ceasa, visual com aeródromo. Gente, a minha torre frequência 118.95. É, 1895, muito grato. Dan 3198, desça para 4.000 pés, ajuste 1012. 4.012, Dan 3192. Fox Sierra, autorizado prosseguir final no 7 com possibilidade de espera na vertical da EIMAR. Reposta na vertical da EIMAR. Positivo, autorizado final do 7, reposta na vertical da EIMAR. Confirma o vento por objeto. Vento no 20 graus, 089. Passo. Confirmando o grupo de voo Morro de São Paulo, o voo. Fox Sierra, na vertical da RMAR, inicie 360 pela esquerda, informa o sequestramento de 2 aeronaves para pouso no Zé. Papá, uniforme Fox Sierra, na escuta da torre. Obrigado. Inicie espera 360 pela esquerda na vertical de Enrimar devido ao sequenciamento de duas aeronaves para pouso. Reporte visual com Airbus Nacional 90. 360 pela esquerda, reporta aí visual com tráfego. 3740, informa o tráfego à sua esquerda, um para leve. Iniciando espera afastado 3 milhas à sua esquerda, não interfere em sua aproximação. Já autorizado por 10, vento 120 graus 089. Interconsistente para a cópia. Interseção Romeu. Passando, sem condições de prosseguir a baixa altura, devido ao tráfego aproximando o sinal 90, até a cabeceira 35, aguardando liberação para decolagem. Afirma, a gente ganhou na baixa altura, tá? Gente. Itália, Fatango, da presente, autorizado de colapso. O vento é 130 graus, 099, reporte quando fora do solo. Tá reportado fora do solo, tá. 3740, informa um helicóptero à sua direita, passando à sua direita pela linha do litoral, sem interferência. Prossiga com o pouso, o vento agora é 130 graus, 099. Controle Salvador, 1208, rota conforme o plano. Esquerda não interfere com a sua aproximação. Fox Fox R, inicio 9360 pela esquerda, reporte interceptando o sinal 97. Informo outro R2 aproximando o sinal 90. Positivo, visual com tráfego iniciando o novo 360 pela esquerda, Fox R. Solo ao 401, libre direito, chame solo em 121 decimal 9. 219 à direita, obrigado, 3740. Solo, muito bom dia, até 3740, Livron. 3740, autorizado táxi via Alfa e Juliette até o portão 08. Alfa Juliette, 08, 3740. Controle, Papa Romeu, Xeria Fatango, tá passando os sinais do parque que passou, mas a gente sobrevoa no Iguatemi. Está presente, autorizado, o final no site, reporte curta, final. Autorizado, final, reposta aí na curta, Sierra. Galeão, pronto para cópia. São 3191, autorizado Galeão, conforme a rota do plano, no November 857, decolando na saída da El Leda Irume, primeira curva direita, pista 10. Acione 5457, controle Salvador 120.8, nível aprovado 340. Autorizado para o Galeão, nível 340, via da November 857, decolada 10, Adael, Leda, Irume. Acione 5457, controle 120.8, TAN 3191. TAN 3191, cotejo correto, sempre para o estacionamento. Camarada 3191. Salvador, da 3198, ligou? Da 3198, táxi via Alfa e Juliette, Pátio Uno, portão 07. Alfa e Juliette, Pátio Uno, e 07 ao portão, da 3198. Para o táxi, chame torre 11895, Romeu, Romeu, Golfo. Romeu, Romeu, Golfo, estacionado, pronto para o táxi. Romeu, Romeu, Golfo, autorizado táxi 70, instrução Papá, altímetro 10, no 2. Papá para ingresso na 17. Fox, Fox, Terra, Sola 06, confirma o pátio. Pátio da Mata. Tente autorizado, backtrack, táxi até a Mata, reporta pista livre. Autorizado, backtrack, reportarei pista livre. Romeu, Golfo para ingresso na 17. Bom, Romeu, Romeu, Golfo autorizado, ingresso, atenção aeronave librando na base. Tá, comigo alguma parte. Bruno 739, após ETAP, voo Servito 366 para o procedimento RNAV. Após ETAP, Servito 366 para o RNAV, gol 739. Confirme o gol 1094. Sem identificação, dessa via chega na Mari para nível de voo 050. Bom dia. Desça para 2510, ajuste na 012, autorizado o procedimento RNAV, reporte passando que é rápido 366. Você desce para 2510, com 1012, autorizado a RNAV, reporte passando Serra Vitor 366, gol 1731. Controle, Papa Romeu, será passando? Prossiga. Vai para o Iguatim, o Iguatim, cara, vai na proa da Ponta de Baixo. Já pode iniciar no sobrevoo, já na foto. Patrão, reporte iniciando sobrevoo na Cidade de Baixo. Controle, chamo o Patrão? Mas Afirmativo, Charlie Alfa Tango, reporte iniciando sobrevoo na Cidade Baixa. Ok, vai iniciar, vai botar iniciando, tá? Bom, meu nome é Golf, autorizado a decolar no 7 vento, no 30 graus e no norte. Azul 2719, autorizado Guarulhos, conforme a rota, na Upazulu 10, Pubave, após Upazulu 16, após Mu, DCT Confins, após Upazulu 21, Moshepe. Nível autorizado 340, decola na saída da EL, Leta Motiva, a primeira curva à direita, pista 10. Acione 5465, controle Salvador, 120.8. Bom, 739, informa o tráfego 1 hora, 6 milhas, helicóptero, mantendo sobrevoo nessa posição, a 500 pés, não interfere na sua aproximação. 739. Oi, meu Golf decolado 09, chama controle 120, decimal 8, bom voo. Olá, Tereza, bom dia. Bom dia, Papá Romeu Golf, Arthur, ou não? Papá Romeu Golf, contato radar na decolagem, dupla via a Gol 1 para nível 080. Gol 1 para 2, para o 080, Romeu Golf. Limitada a 3.000? Afirmativo. Então já atingiu e está mantendo. Tem condições de incrementar para 3.000 pés de razão de por minuto, se autorizado. Mantenha 3.000 pés, eu tenho tráfego em aproximação na chegada a Mari. Mesmo que eu incremente a razão de subida, a descida dele será penalizada. Afirmativo. Estamos mantendo 3.000 aguardando a granada. Está bem tomado o meu. Axé, primeira curva à direita, na pista 17, restrição no meu pés até liberação do controle. Acione 5451, controle Salvador, 120.8. A bordo, confirme a autonomia. Copiado, Eco Zulu November, cotejamento foi correto, para acionamento táxi e decolagem, torre 118.95, QNH 10012. Está mantendo? Vale a fação, controle? Na escuta, senhora. Está mantendo no meu pé? Ou no meu pé. Sim. Eco Zulu November, autorizado a acionar, reporte de táxi. Afirmo, Eco Zulu no November, vai prosseguir da cabeceira 35 para a decolagem, comprou a norte após a decolagem aqui. Está autorizado o ingresso, a linha mantém o 35 aguardando para autorização. Está pronto para iniciar lançamento, Lima Kilo X-Ray. Lima Kilo X-Ray, efetue coordenação na sequência livre. Após, chame o controle para a descida. Chamaremos o controle para a descida, X-Ray. ...094, desça até 4 mil pés, ajustando a 012, informa o tráfego com posição de 1 hora, 13 milhas, rumo sudoeste. Alfa Charlie 90, mantendo 3 mil pés.